todo resquício, esse excesso e vício interior, tudo não achar, tudo inacabar. De clamor é pedra, é bronca, bite, cabeça, beat, cabaço, enredo que provoca, refaz quem só condiz. É pedra, é bronca, bite, cabeça, beat, cabaço, enredo que provoca, refaz quem só condiz. Excesso e vício interior, tudo não achado, tudo inacabado. Bom, todo revolto, movimento, todo novo argumento, todo novo calendário, todo novo, novo testamento, nosso novo gesto de clamor. É pedra, é bronca, bite, cabeça, beat, cabaço, enredo que provoca, refaz quem só condiz. É pedra, é bronca, bite, cabeça, beat, cabaço, enredo que provoca, refaz quem só condiz. É pedra, é bronca, bite, cabeça, beat, cabaço, enredo que provoca, refaz quem só condiz. Disfarça.